Olá pessoal, eu sou o Vovarde e esse é o Arcano Podcast, um papo lúdico sobre fantasia. E hoje vamos falar sobre a magia, a grande ciência sagrada dos magos. Começando pelo básico, a palavra magia vem da palavra persa magi, que significa sábio, de onde também vem a palavra magistério. E na história, todos os sábios eram encarados de uma forma mística por aqueles que não entendiam direito o que eles estavam fazendo, estudando, descobrindo. E essa ideia de que as pessoas que não entendem começam a interpretar aquilo de uma forma mística, é algo que vocês vão ouvir muito daqui pra frente nesse podcast. Porque a maior parte dos mitos e das lendas foram criados a partir da ignorância de alguém, que ao invés de buscar entender o funcionamento de algo, preferiu criar ilusões do que aquilo seria, e jogar toda a explicação para algo místico. Como as pessoas que mexiam com química, por exemplo, que há séculos atrás eram chamados de alquimistas. E haviam várias lendas de que esses alquimistas poderiam ser capazes de criar poções de cura, poções de vida eterna, ou que eles poderiam até mesmo transformar ferro em ouro. Arthur C. Clarke foi um escritor de ficção científica que postulou três leis sobre a interação entre o humano e a tecnologia. A terceira lei de Clarke diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Traduzindo, se um alienígena aparecer hoje na Terra e apontar um bastão para uma pessoa e essa pessoa começar a flutuar, a primeira coisa que vai passar na cabeça dela é que aquele é um ser mágico e que aquele bastão tem o poder de fazer ele voar, quando na verdade um bastão provavelmente não passaria de um item tecnológico. É como se, por exemplo, eu voltasse no tempo hoje com um bastão com um ventilador na ponta. E provavelmente eu ia ficar conhecido como o Mago dos Ventos. Mas o conceito de magia é algo muito antigo, muito mesmo. Interpretações das pinturas rupestres indicam que os homens das cavernas já praticavam algum tipo de ritual mágico. Na própria Bíblia, nós temos os três reis magos, que não parecem ter nenhum poder mágico. Mas, como no Evangelho de Mateus, ele diz que eles vieram do leste, provavelmente eles eram sábios persas, que, como eu expliquei no começo, recebiam esse nome. Na Bíblia também a gente tem uma batalha mágica entre os magos do Egito e Moisés, tentando provar quem é o mais poderoso. Existem várias vertentes que tentam entender e estudar a magia, de forma filosófica, científica ou religiosa. Só que não é disso que eu vou falar aqui. Eu vou falar da magia que é usada na fantasia, em livros, séries, filmes e quadrinhos. E a magia como a gente conhece hoje na cultura pop é muito baseada na magia celta. Os celtas acreditavam que tudo que existia era feito de uma energia. A água, o fogo, o ar, a vida, tudo isso estava entrelaçado, era vivo e mutável. Eles acreditavam que as pedras tinham sua formação energética muito antiga, por isso erguiam grandes pedras em seus centros ritualísticos. Como, por exemplo, no Stonehenge. O nome dessa religião celta que adorava a natureza era o druidismo. Eles acreditavam em divindades ligadas aos elementos e à natureza, e faziam rituais para modificar esses elementos. Mas por uma questão de influência, já que os druidas eram os líderes das comunidades celtas, Quando os romanos dominaram os territórios celtas, eles começaram a caçar os druidas, a fim de acabar com possíveis lideranças que pudessem ir contra seu domínio. E no século IV, quando os romanos aderiram ao catolicismo, qualquer outra religião tornou-se automaticamente bruxaria. E praticar ou disseminar essas religiões era punido com a morte. E como a tradição celta era oral, a grande maior parte dos conhecimentos dos druidas se perdeu. E acabou se disseminando muito mais as falácias católicas de que seus rituais eram de bruxaria e culto ao demônio. Mas até agora eu já usei palavras como mago, bruxo e druida. Aí você me pergunta, é tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A magia pode ser dividida em 5 categorias, baseadas na fonte de poder de cada uma delas. Cada uma dessas categorias é representada por uma cor. Dessa forma, existem 5 tipos de magia. A negra, a branca, a vermelha, a verde e a azul. Eu vou fazer aqui um resumão de como cada uma dessas magias funciona, quem são seus utilizadores, qual é a sua origem, e em outros episódios eu posso voltar a falar um pouco mais sobre cada uma delas. O primeiro e o mais conhecido estilo de magia é a magia negra, também conhecido como magia arcana, que justamente dá o nome a esse podcast. Ela é a mais complexa de todas as magias que existe. É a magia usada pelos magos, bruxos, feiticeiros e alguns tipos de xamãs. E em cada um deles, a magia tem uma origem diferente. O mago estuda para poder utilizar magia. É por isso que os magos poderosos são sempre representados como anciões, já que quanto mais tempo ele tem de estudo, maior é a variedade de magias que ele tem e maior o entendimento dele sobre a manipulação da energia. Embora alguns possam ter uma aptidão natural, que faça ele se destacar ainda muito jovem. Os bruxos têm seu poder vindo de um ritual. O bruxo precisa sempre utilizar um foco mágico, seja desenhando círculos arcanos, usando ingredientes, podendo utilizar até mesmo sacrifícios para isso. Mas alguns bruxos, para evitarem a necessidade de utilizar sempre rituais e poder usar magia no dia a dia, como os outros, ele vai muito além disso. Ele faz um ritual para invocar uma entidade maligna, como um demônio, por exemplo, e faz um pacto com ele, pegando alguns de seus poderes emprestados. Em troca, o demônio pode pedir a alma do bruxo, pode pedir que ele faça sacrifícios constantes ou pode pedir que ele cumpra algum outro feito específico. Claro que nesse momento, quem for fã de Harry Potter pode achar um pouco estranho. O bruxo em Harry Potter, ele tem uma mistura de dom natural, vindo dos feiticeiros, e de estudo do mago. E não essa parte de bruxaria que eu acabei de falar. Na verdade, o que eu estou chamando de bruxaria vem de um apanhado maior de histórias. A J.K. Rowling acabou escolhendo transformar o que é um bruxo. O que não é nenhum problema. Na verdade, tudo que a gente está tratando aqui são coisas inventadas. São mitos, são lendas e são coisas que podem ser modificadas. Então não tem nenhum problema. Mas eu estou falando mais do geral. Eu estou falando mais do bruxo médio. E o bruxo médio sempre está relacionado a rituais e a parte mais maligna da magia negra. Talvez muito dessa ideia de que o bruxo usa a parte mais maligna da magia tenha vindo de uma origem mais cristã nossa e de todo o Ocidente. Porque, como eu já expliquei antes, quando os romanos aderiram ao catolicismo, todas as outras religiões, todas as outras práticas religiosas eram consideradas bruxaria. Durante a Inquisição também, foram caçadas várias pessoas por serem bruxas. Qualquer pessoa que fazia algo que não era considerado natural para a Igreja Católica, como até mesmo canhotos, ruivos ou qualquer coisa que para eles estava fora do padrão, era considerado bruxaria. E acabavam indo para a fogueira ou sendo enforcados. Tem até histórias que parecem piadas sobre essa época, mas aconteceram de verdade. Alguns bispos acabavam espalhando histórias e as pessoas acreditavam naquilo piamente. Diziam, por exemplo, que as mulheres que eram bruxas, elas eram feitas de madeira. Então, como a madeira ao queimar virava um tipo de carvão, né? Então, eles acabavam queimando a mulher para saber se ela era de madeira. E era isso, se ela fosse de madeira, ela era bruxa. E se ela não fosse, o que nunca era, ela acabava morrendo. Mas como foi pelas mãos da igreja, eles diziam que os pecados delas tinham sido queimados na fogueira também e que elas iriam direto para o céu. Existia também o teste de que a madeira boia, então eles amarravam pedras nas pernas das mulheres e jogavam elas no mar. Se elas boiassem, elas eram bruxas, e se elas não fossem bruxas e não fossem de madeira, elas não iriam boiar, iriam morrer afogadas. Existem essas e muitas outras histórias horríveis dessa caça às bruxas. Então, dessa forma, a fantasia acabou adotando a bruxaria de uma forma maligna. Ela é a forma mais maligna que existe da magia negra. O feiticeiro já é um utilizador nato de magia. Por algum motivo que pode variar muito, conforme o escritor ou o jogo, ele nasceu com acesso a algumas magias e pode descobrir outras enquanto evolui. Alguém que nasce com essa aptidão pode muito bem seguir o estudo do mago e com certeza vai ser um dos destaques que eu falei. Mas como eles nascem com essa magia, a gente sabe o que acontece quando se dá poder demais para alguém muito jovem. E a maioria dos feiticeiros fica muito cheios de si, achando que pode aprender sozinho e que pode tirar vantagem dessa magia. E é justamente por isso que muitos deles tendem a ser malignos e tentar dobrar o mundo à sua vontade. Mas embora eu tenha falado sobre essa parte maligna da magia negra entre os bruxos e entre a maior parte dos feiticeiros, a magia negra não é realmente maligna. A gente tem várias histórias que contam de magos que são extremamente bondosos, como Merlin ou como Gandalf em Senhor dos Anéis. Então é mais sobre o que você faz com ela do que o que ela realmente é. Mas claro que normalmente quando tem alguém que usa magia e que é maligno, normalmente essa pessoa usa magia negra. Outro tipo de magia completamente oposta da magia negra é a magia branca, que é a magia divina. Essa é a magia responsável por curar e fortificar os seguidores de uma divindade, e até mesmo punir aqueles que vão contra os seus preceitos. A magia branca não pertence ao seu portador. Um sacerdote que usa magia para curar seus companheiros é apenas um catalisador do poder de seu Deus. Sendo assim, caso um sacerdote faça algo que é considerado errado em sua religião, seu Deus pode escolher não dar mais para ele aquele poder. E ele não terá mais poder algum para executar a cura que usava antes. A magia divina tem três principais utilizadores: os paladinos, que são cavaleiros que também usam magia branca, os clérigos, que são eclesiásticos que também sabem lutar, e os sacerdotes, que são puramente utilizadores da magia e espalhadores da palavra de seu Deus. A origem dessa magia branca também vem do cristianismo. Os paladinos, por exemplo, são baseados nos cavaleiros templários. Para quem não conhece, a Ordem Templária foi uma ordem militar criada pela Igreja Católica para originalmente proteger os cristãos. existiam lendas naquela época que quando os templários lutavam contra grandes exércitos inimigos, mesmo estando em menor quantidade, eles eram fortalecidos pela luz divina. E o único templário que poderia derrotar dezenas de inimigos. Os sacerdotes, claramente, são baseados em sacerdotes reais, capazes de utilizar essa mesma luz divina para curar o povo. E os clérigos são baseados em alguns bispos que eram líderes de grupos militares. Outra categoria de magia é a magia vermelha, que tem como principal utilizador os bardos. Embora você encontre alguns outros personagens na fantasia que se encaixem nessa categoria, esses personagens eles acabam não se encaixando em nenhum nome específico de classe. A magia vermelha é basicamente a mistura da magia negra e da magia branca, e advém de um dom natural. Os utilizadores dessa magia não possuem curas extremamente poderosas, nem ligadas a algum deus, mas também não possuem magias de destruição em massa. Eles possuem um pouco de poder de cada lado de magia, mas essa versatilidade torna eles extremamente poderosos. Na maioria dos casos, usuários dessa magia têm sua origem vinda de uma herança genética, de um relacionamento entre alguém poderoso na magia branca com alguém poderoso na magia negra. Especula-se também que eles têm grande aptidão para ambos os lados, mas estudar demais um lado de seus poderes acaba com a sua afinidade para o outro lado. Então, alguém que tem essa magia vermelha e acaba estudando a magia negra perde seu contato com a magia branca e vice-versa. A próxima magia é a magia verde, é a magia que tem como origem a natureza. E todos os efeitos que ela produz estão relacionados à manipulação da natureza. Os principais usuários dessa magia são os druidas, que apresentam um comportamento que mistura os estudos do mago, mas com uma postura quase que de devoção para a natureza, assim como os sacerdotes. A magia verde muitas vezes permite ao druida falar com animais, e até mesmo com as plantas, e até mesmo fazer com que eles se transformem em plantas ou animais. Como eu já citei antes, essa palavra druida vem justamente dos sacerdotes da religião celta. Só que, justamente por eles terem essa ligação com a natureza, o druida na fantasia ele é focado na natureza, embora o druida histórico ele não tenha exatamente esse foco. O druida histórico pode ser visto muito como um sacerdote também, mas a sua utilização de magia é tão ampla quanto a magia negra. Outro usuário da magia verde são os patrulheiros, que têm mais foco nas magias de ataque e aprimoramento. Imagine o patrulheiro como um defensor da natureza, um soldado da natureza. Ele é um soldado especialista em sobreviver na natureza, e viver de uma forma que não danifique a natureza. A última magia é a magia menos discutida e menos conhecida, mas é a magia que existe em maior abundância no mundo da fantasia. É a magia azul. A magia azul é a magia natural, com a qual os monstros e seres mágicos já nascem com ela. Por exemplo, o fogo que sai da boca de um dragão é um fogo mágico, e isso é magia azul. O encantamento das sereias com seus cantos, ou o poder de transformar as pessoas em pedra da medusa, todos esses são poderes mágicos inerentes desses seres. Em alguns jogos da série Final Fantasy, e até onde eu me lembro, somente lá, existem os magos azuis, que são capazes de copiar as habilidades dos monstros para poder usá-las depois. Então, um mago azul que sobreviver a um ataque de baforada de um dragão, ele consegue utilizar essa baforada. A magia, na minha opinião, é uma das partes mais interessantes da fantasia. Justamente por isso eu escolhi falar primeiramente sobre ela no podcast. Mais na frente a gente vai falar sobre alguns monstros, sobre alguns contos, algumas lendas. A gente vai dissecar a origem de cada uma das lendas. A gente vai explicar como elas funcionam e como elas podem ser utilizadas. E eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Ou porque vocês simplesmente se interessam pela fantasia, ou porque vocês são escritores, mestres de RPG ou jogadores, e têm interesse em conhecer mais e saber mais para poder criar o próprio mundo de vocês. Então eu espero que na próxima semana vocês estejam aqui comigo novamente para mais um papo lúdico sobre fantasia no Arcano Podcast. Até mais!